Roma, CN1100, serviço HP terminado. Para serviço de informação de voo e alerta, chame Centro Recife, 126.0, terna 128.8, acho que eu confio com voo. 3192, no fala 41, livrando no 21.1. Livrando no 21.1. Só 357, decolagem autorizada, piscina 0, vento 1-1, 0 graus, 1-1. Ele decolagem, 357. Para pronto, gol, no 884. Papa Romeo, Oscar, Mike Delta, esse é o controle Salvador, sobre condições visuais, volume 510, ajuste no 014, foi na ponta do farol de Itapuã, reporte no através do Parque do Pituaçu, ou para a descida. Possível, Charlie, por favor. Gente, direto em mar, confirma a altitude. Gente. 06. Estimado para pouso no 838, sem frequência livre, está presente. Mantenha o ponto de espera da Papá, essa é a Taxi Papá. Fox, quilo, quilo. Ah, desculpa, manterá o ponto de espera da Taxi Papá, Fox, Quebec, do outro lado. 3567, decolado 43, 120, décima 8. 208, Fox. Serra Golf Oscar, decolagem autorizada, pista 17, vento 110 graus, 129. Elefa. Direto Elefa, só 3567. Gente, hoje é 6321, não mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, minha filha. Para descido, Oscar Mike Delta. Meu nome é Brasco Whisky. Parte do Pituaçu. Para 500, é portará através do Pituaçu, Delta. Azul 2789, desça para 4 mil pés. Existe no 014. 4.000, 0.4, 2.7, 2.9. Bono 620, desça para 2.500 pés. Existe no 014, livre Renato, pista no 0, reporte estabilizado. Ok, 620 para 2.500 pés, informaremos que está visitado. E a 2-0. A pista 17 é Quebec, Mike, chamada aqui com 4-5. Serra Golf Oscar, decolado aos 4-5, controle Salvador no 20.8. Controle Salvador, 20.8, Serra Golf Oscar. Oceaneme 321, não autorizado a linha e mantém isso para 0. A linha mantém 6321. Controle Salvador, Papa Romeo, Serra Golf Oscar, decolado da pista 97, mantendo o corredor Axé, 1.000 pés. Em transição para 1.000 pés. Serra Golf Oscar, seu controle Salvador. Confirmo, vai manter o corredor Axé, 1.000 pés, após 1.000 pés, direto feira? Afirmo, após 1.000 pés, bom sim, corredor bom sim, depois de ser terceira. Gente, é algo que eu acho que sobre condições visuais, inicialmente 1.000 pés, corredor Axé, ajuste no 014. Ajuste no 014, 1.000 pés, quando possível, atenção para o 045, Serra Golf Oscar. Beleza, Salvador, boa tarde, gol no 884. Gol no 884, contato radar, suba ao nível 230, direto Jambo. Direto Jambo na proa, grato no 884, 230 em estação. Boa tarde, papá Lima, papá Mike. Papá Lima, papá Mike, possível. Notificado do dia para Valença, Falcão 44, céu biônico, 2000 grafóbios. Papá Lima, papá Mike, sob condições visuais. 500 pés, ajuste 10014. Reporte para cruzamento da Bahia, Lima, papá Mike. Condições visuais, ajuste 10014, reportará para cruzamento da Bahia, Lima, papá Mike. Lima, Papa Mike, aciona o transponder 2225. 2225, Lima, Papa Mike. Sou o Dr. Sander 6327, contando 0, pronto, o transporte de órgãos. Oi, Sander 6327, autorizado a Lima, mantém o no 0. A Lima mantém o no 0, 6327. Tráfego 12 horas, meia dúzia de milhas, deslocamento oeste, mantendo a linha do litoral, passando através do Pituaçu agora, mantendo um no meu pé, um Charlie 150, forte visual com ele. Papa Romeu Serra Golfo, acho que forma tráfego posição de 11 horas, 4.7 milhas, rumo nordeste, mantendo 500 pés. Controle Salvador, Oxenai 6321, decolado, passando 1500 pés, saída Arbor 1. Oxenai 6321, contato radar na decolagem, suba para o nível 360, após 2000 pés, direto Elefa. Frota 360, após 2000 pés, voa direto Elefa, Oxenai 6321. Serra Valciosa, cliente do tráfego, repassará com o visual. Afirmativo, confere. Gente, acho que como é que está essa guarda? Deixa eu para chamar a coisa, Salvador. Vou no 884, chamo de centro Recife. E vou ir o Alfa Romeo 363 da presente, o gol no 884. 126.5 alterna, 125.4. Agora, sessão 230, frequência de Recife é... Frequência do centro Recife 126.85, alterna 12545, voa na proa do Alfa Romeo 363 da presente. Estimativo, já está voando Alfa Romeo 363, ascensão 230, 2852545 Recife, grato 1844, 1884. O Oscar Mike Delta chama para o Salvador 118.95. 118.95, grato. 3567, chame centro Recife, 126, correção, 126.0, alterna, 128.8. 260.28, 3567, obrigado, boa tarde. Bruno 620, desça para 250.010, ajuste, permanece no 0 no passo, porta estabilizada. 2500, porta estabilizada, 114, 620. Olha o Charlie, é o conforto de salvadores, outro da imagem azul. Charlie Alfa Fonte foi sobremodulado, tem frequência lisa presente. Pronto. A última aeronave é modular para o controle, tem que ver o Charlie Alfa Fonte sua filha. Novamente o Papa Tango, Fox Bravo Kilo, vai ingressar na região pronto para decolar. Boa tarde, Fox Kilo Kilo, mantém o ponto de espera. Vai manter o ponto de espera da Incendio, Fox Bravo Kilo Papa Radar, suba nível 180, após 2 mil pés, direto ilhéu. Sub Pena 180 após 2000, direto de Ilhéus, 6327. Para Suíça, decolagem autorizada, piscina 7, vento 1 ou 20 graus, 149. Mundo 620, no curso, estabilizado. Bono 620, gente, complete aproximação, chame torre 1 no 8, decimal 9. 2295, obrigado, boa tarde. 1 no 8, 9. Certo, 1 no 8, 9. Cruzamentos estão no 0, Oscar Mike Delta. Sim, Oscar Mike Delta, chame final no 7. Consideração no chefe, no 7 com o chefe de frente, Oscar Mike Delta. Zé Fofó. Prossiga. 360 pela esquerda, agora, para o sequenciamento pistola 7. Não coloquei não, mano. Repete aí. Confirme. Correção. Efetua em 360 pela esquerda, mantendo 1 no 1000 pés e chame torre Salvador, 1 no 895. Eu tô na força aqui, não tem como pousar não? Negativo. Tráfego 500 pés na curta final da pistola 7. Positivo, então. Tá mantendo espera aqui no setor norte. Mike Delta, pouso autorizado, pistola 7, vento no 20 graus, no 3 não. Ciente, pouso autorizado, 7, eu acho que é Mike Delta. O Rei de Salvador, muito boa tarde, é o voo 1620, avistando, estabilizado no aeronave. 1620, boa. Aguarde a autorização de pouso. 1620. Falou, já tinha olhado. Prossiga. Tá na curta, né, irmão? Quanto ele espera? Gente, aguarde a autorização para prosseguir, irmão, Charlie Fofoca. Pode ser. Sim, para vamos ali, ainda mantendo no meu pé, aguarde a extensão. Azul 2789, desça para 2500 pés, ajuste 10, 14. Está presente na Procear, aviso 366, livre Renato, pistola 0, reporte estabilizado. Livre Renato, 2500, na prova do 366, chamada estabilizada, 2789, 10, 14. Renan 6321, no chame centro Recife, 126.0, alterna 128.8. 1260, alterna 1288, Renan 6321. Olha, for Fox autorizado em Rimar, chame solo controlado, vento 120 graus, 139. Obrigado, cara, pela competição. Trabalhar controlado, tchau, Léo Fox. Oscar Mike Delta no solo ao 54, pátio 4, livre costa estacionar. Quilo autorizado, alinhar e manter pistola zero. Alinhar e manter pistola zero, pode estourar de quilo. Nós informamos tráfego posição de 1 hora, 5.7 milhas, rumo oposto, mantendo no meu pé, no Charlie 150, não interferirá com sua aproximação. 7, 2, 7, 8, 9. Cometa critério, chame para o táxi, só sua mãe quieta. Chamada para o táxi, Uno. Gol no 620, no solo 56, direita Foxtrot, no 21, no decimal 1, boa tarde. 21, boa tarde. Itália Fofox, ciente, livre forte, boa tarde. Minha 327, o COV está presente. E o COV está presente, 6327. Trote que é o controle? Alto e claro. Eu acho que eu vou ir. Feira de Santana, né, presente? Ascensão 045. Liberado, Feira de Santana, do CT, venha para o 045, terra golpeada. Autorizado a Renan, está gestionado. O 2789 complete a aproximação, chame torre no 895. 895, está gestionado. 1208, obrigado, fax quilo quilo. Torre Salvador, o 2789, estabilizado na aeronave. Azul 2789, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Aguarde autorização, 2789. Quilo quilo, contato radar na decolagem, subavia CBDL para nível 380. Via da EL para o 380, Fox quilo quilo. Autorizado, pistola 0, vento 110 graus, 139. Livro pouso, 110, 2789. Cada uma 832. Salvadora 3155, ponto espera da 10, pronto, boa tarde. 3155, mantém a ponte espera. Vai manter a pessoa. Novembro é suíço, não atrapa o esquecimento do controle de reportagem. Autorizaria a proa de Mótima para o Foxtrot Kilo Kilo? Foxtrot Kilo Kilo, ótima danação. Grato. Na 6327, 5 4 milhas para o leste de Salvador, serviço radar encerrado. Temos controle de Ilhéus na frequência 120.1. Agora com o controle de Ilhéus, 120.1, 637, boa tarde. Atendo Fox Kilo Kilo, autorizado pela Edmótiva. Autorizado Edmótiva, Fox Kilo Kilo. Controle Salvador, Azul 2791. Azul 2791, essa é a identificação. Identificou, nivelado 160. Confirma, poderia voar na proa de Anto, Alfa November, Tango Oscar, Azul 2791. Manter, ficou no zero. Ok, poderia confirmar a proa que deve manter o Azul 2791 e o controle da casa tinha pedido Ponte e depois voltou para Ponte, já passamos Ponte. Azul 2791, meio contato radar, 63 milhas no Nordeste de Salvador, vai na proa de Ponte para interceptar a chegada e a posse de Lúcia. Ponte, Azul 2791, fui para a trajetória de Lúcia. Essa 219, 2789. Corrige, é 121.10. 3155 ANI, do Polar, pressão 0, vértulo 10 graus, 120. Alô, Alô, 3. Alô, Alô, 3. Alô, Alô, 3. Alô, Alô, 3. Alô, Alô, 3. Alô, Alô, 3. Alô, Alô, 3. Alô, Alô, 3. Alô, Alô, 3. Como é que Yankee? Inicie táxi e chame ponto de espera, táxi aí, Romeu. Eu sei, Oscar. Salvador, boa tarde, eu posso sair do 2231, transfere. A série do 2231, a sua identificação, vou na proa de etapa para interceptar a chegada, reporte no ideal de descida. Ativo, está no ideal de descida, voando então na proa de etapa. A série 2231, eu desço para nível 050. 050, etapa na próxima. Do 6998, ação de identificação, depois da chegada a Mari para o nível 060, o agíssimo 0114, reduz o velocidade para 2509. 0159, desce para o nível 060. 060. Azul, boa noite, Salvador, 3155, por favor. 3155, contato radar na decolagem, subavia saída da EL para nível 340. Saída da EL, 340. Patango, Fox, Kilo, Kilo, chama o Centro Recife na frequência 125.1, alterna 128.35. Recife 125.1, 128.35 é o Fox, Trade, Kilo. O Oscar Maquiano tem condições de decolagem negativa, gente, mantém a posição. Pista Fox, autorizado. Planejamento e decolagem, pista 17, vento 1,00 graus, 129. Você está entregando a descida? 2409. Pode manter, está acelerando para 24. Tem, parceria 2231. Ah, o 2231 acelera para 240? Afirma. Ok, está acelerando 249, 2231. Controle 3155, pode uma morte, Vassar. Na 3155, aguarde a coordenação. Nossa, aqui é a história da galera e manter pista no 7, confirma a extensão do voo. Soldado, a chave, Delta Fox, decolou 07, controle Salvador, 1-2-0, destino 8. Agora é 1-2-0, entrega o Delta Fox. Oscar Mike Yankee, decolagem autorizada, pistola 7, vento 1-1-0 graus, 1-3-0. Tango Echo Delta Fox, 1000 feet, at the corridor, QNX 1014, reporting. Understood. Any chance of fly direct to Sierra Delta Lima Oscar and climb to 2500? Clear to fly direct and wait for the climb. Okay, flying direct, maintain 1000, waiting, Eric Delta Fox. Mike Yankee, decolada 09. Chame controle Salvador 120 decimal 8. 1208 para o Yankee, graças. 220. Controle Oscar Mike Yankee. Apolo meu Oscar Mike Yankee. Mantém Canto 6, condições visuais. Reporte no local de sobrevoo. O IAC solicita meu pés, informa se a manter o corredor axé entre Itapuã e Farol da Barra. Gente, eu acho que o Mike Yankee, até esperar para trás na posição de 10 horas, 2 milhas, o Papa Alfa 31. Centro do tráfego está autorizado para meu pés? Autorizado, eu acho que o Mike Yankee. Yankee, Echo Delta Fox. Echo Delta Fox, prossiga. Hey, climbing to 1,500, waiting for 2,500. Mantém 1,000 feet. Controle Salvador, Papa Romeu, Serra Golf Alfa, e mantém 04. 169-18, reduz velocidade para 2,109, segue como número 3. Serra Golf Oscar. November Romeu November, confirma a velocidade. Agora 200. Rotária 2231, confirma a velocidade. 240. Romeu November, Romeu November, desça para 4 mil pais, o ajuste no 0-3. 4 mil no 0-3, November. Azul 4118, autorizado ingresso e decolagem 10, 10 graus, 3 horas. Salvador Azul 2719, ideal de descida. Azul 2719, desce para nível 060. Desce para o 060, Azul 2719. Passaria do 2231, no vetoração para sequenciamento, curva esquerda na proa 030. Esquerda 030, 2231. Passaria 2231, no limite, magnética 120 de cima. Beleza, magnética 120, 2231 de cima. Patrulha Oscar Mike Yankee para regresso. Oscar Mike Yankee, ciência, reporte através de Itaçu. Reportaria através de Itaçu, está autorizado para 500 pés? Oscar Mike Yankee, autorizado para 500 pés. Ok, reportaria através de Itaçu, 500 pés, Oscar Mike Yankee. November Romeu November, desça para 2500 Python, ajuste no 013, autorizado sinal R9 para pista no 0. 2500, autorizado R9 da pista 10, November. Passaria do 2231, reduzido o preço para 2009. 209, 2201. O Azul 698 após o estado, pode ir direto para 3600? Afirma Azul 698. Na 3155, chama o centro Recife, na frequência 125, decimal 1, até 128, decimal 35. Patrulha 118, decolou no 4, controle de Salvador, 120, decimal 8. Salvador 208, boa. Controle Salvador, Azul 4108, boa tarde. Azul 4108, contato radar na decolagem, se você sair da Arboruno para nível 340. Via Arboruno 1 para o 340. Na 998, após o TAP, você revisa 366, em descida para 2500 PES, ou ajuste no 013. Voce 366, 2500, 2014, 2013. E o 050-2231? Varia do 2231, mantém a nível 050. Excelente, mantém a prova. Afirma. Botando a Crota Fox, send code 0133. Fox Control. Send code 0133. O 2711 reduz a velocidade para 2009. Segue como número 4 na aproximação. Gente, reduz para 2009, número 4 na aproximação do 2711. Chamar 7, anel e manter o pistão no 0. Aqui bateu no 0, 0, 0, 9, 6. Do 69, 18, reduz o velocidade para 1809. 3, 3, 3, 3, 3. Do 2231, copia indicada. Está com 209, 200. Desce para 1809, desce para 4 no pai. O ajuste no 013. Cidade não, conferimos cumprir a janela do nível 100 até nível 100 em bom. Resolve 71. Ah, espera, 2 no 3, não cumpriu o controle? Chamar aqui antes. Decolou no 0, 097. Confirma isso. agora 22 milhas. Oeste de Salvador, recebo navegação na proa, senhor revista 368. Desça para 4 mil pés, o ajuste na 093. E direita na proa 368, 4223, 261. Você avisa 366, novembro. Pode chamar aqui antes, chama e torna a frequência 198, decimal 95. A chamada é 198, pode chamar aqui antes. Azul 2711, vetoração para sequenciamento, curva direita para o A250. Vetoração direita 250, Azul 2711. Azul 2711, limite magnética 1205. Sim, é para confirmar a magnética? 1205. 120, Salvador. Já passou 366, novembro. Novembro, Romeu, novembro, semitorre na frequência 198, decimal 95. Boa. Série 2231, reduzido o site para 1809. 1809, 2231. Romeu, novembro, pouso, pistola 0. Preciso passar a pagar, pode ser 197. Tem condições de fazer base curta para 1907? Afirmo. Papa Romeu, novembro, Romeu, novembro, base pela direita, pistola 7 autorizado. Plano, instrumento cancelado, azul 8. Novembro. Plano 097, decolado, azul 8, controle Salvador, 120, décimo 8. 208, obrigado, plano 097. Compara nível 105, reporte atingindo. Comandor, plano 097, bom acesso. Bono 097, contatada na decolagem, supervia saída Arbor 1 para o nível 360. 360, Bono 097. Azul 2711, voo Serra Vita 368. Serra Vita 368, Azul 2711. O 368, iniciando 2221. Entre 2231. É 998, completa de aproximação, chame torre na frequência 118, decimal 95. 285, obrigado. 198, como é que tá? 6998, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. 698. na produção de vida 368, desce para 4 mil pés, o ajuste na 093, autorizada a Renato para piscina 0. Após o Serra Vida 368, autorizado o procedimento, o ASO 2711, descendo agora para 4 mil pés. No 093. 32. Frango, acudeta, Fox, livre, Silva. Azul 6998, pouso autorizado, fisco no zero, vento no 0 graus, 1-3 anos. Se fosse vazar, azul 6998. Novembro, Romeu, novembro, falou ao 2-0, autorizado 1-8-0 sobre a pista e livre na taxa de papai, abate o 5. Torre, Salvador, boa tarde, passarei 2-2-3-1. Passei 2-2-3-1, número 2, aproximação, guarda autorização de pouso. 3-1, na escuta. 4-1-1-8, chame centro Recife, na frequência 1-2-1, decimal 0, terna 1-2-8, decimal 8. 1-2-8-8, poderia confirmar a privada? 125.1. 125.1, coordenada, obrigado. Até lá. Azul 271, passando a ser rápido 368, Azul 271, ciente, reporte passando a ser rápido 366. Ele poderá passando a ser rápido 366, Azul 271. Sou no 869, essa é a identificação. Você vê chegada da base para 4 mil pés, o ajuste na 096. Um, 2-1, decimal 1, corrijo. 2-1, não. Sou 372, pode travar, 2-2-3-1. Passaria 2-2-3-1, QNH 1-0-1-3, o vento 1-0-0 graus, 1-4-9, pouso autorizado, 1-0. Livre, pouso 1-0, 2-2-3-1. Na 097, estamos centro Recife, na frequência 12-0, alterna 12-8. 2-0-2-8, obrigado. Azul 271, desce para 2500 pés, o ajuste na 013, a participação do serviço a 366. Ciente, 2500, chama passando o serviço 366, Azul 271. Azul 271, passando o serviço 366. Ciente, Azul 271, completa de aproximação, chama em torno, frequência 118.95. Chama a torre, Salvador 108.95, Azul 271. Torre Salvador, Azul 271. Azul 271, número 2, aguarde pista livre. Número 2, aguardando pista livre, Azul 271. Oscar, Mike e Yankee, que aguardar mais dois pousos na pista 1-0 por causa das separações que estão no limite de 5 milhas após o Embraer da Azul, que pousa, corrigindo o ATR, autorizar para cruzamento. Ah, tá ok, vamos fazer o setor então, Oscar, Mike e Yankee. Torre Salvador, boa tarde, Jota 3835, quanto espera, pronto? Jota 3835, boa tarde, Nery, manter a pista 1-0, preparando para a decolagem assim que a pista for liberada. O 3835 do ponto de espera pronto, sem condições de decolagem imediata. Alinhar e manter pistão 0 para 3835. Oh, Salvador, Salvador, está 3835. Está 3835, copia, torre? Copiando 5x5, informa que está pronto no ponto de espera, tem condições de decolagem imediata. Alinha e mantém pistão 1-0. Alinha e mantém na 1-0. gostaria 2231 no solo 26, solo 121, décima 10. 2110, boa. Tá 3035, alinhamento e decolagem, pista 10, vento 110 graus, 129. A linha decola 3835. Azul 2711, aguardando a pista livre. 2711, aguardando, passou o Serra Pio 372. Salvador, mal tráfico de conhecimento do controle de reportar, frequência livre. Azul 719, posto autorizado, pistão 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Salvador, 3835, boa tarde, decolado, Nandael, Leza, Motiva. 3835, contato radar na decolagem, sua via saída da El para nível 360. Via da El 360. Está na proa de Leda? A 3835, após 2000, faz autorizado, Leda. 2000, Leda. Faz 271 no solo 30, libera a direita 21 decimal 9. 1211. A direita 211. Na terra do vento, tomo 7, acho que é mais quente. Como é que é que autorizado o pouso, pistando 7, vento 110 graus, 129. Autorizado para pouso 917, eu acho que é mais que é. Pastor, 3835, agora já pode voar no Motiva, vai cruzar uma 70. A 3835, avance condenação. Sim, Oscar, Mike Yankee nos fala 34, libera a direita, taxi foi Oscar no corte livre frequência. Tá 3235, autorizado voar pro base. Confirme? Pro base. Pro base, obrigado. Motionando a 3 no 4, autorizado ingresso e decolagem, pista no 0, peço no 1, 0 graus, no 3, 9. Autorizado ingresso e decolagem, pista no 0, também 63, no 0 graus. Descendo para 4.000 pés, autorizada a rinave para pista no 0, o ajuste no 0 no 3, pode passar no Serra Vito 366. Positivo, Tamará, passando Serra Vito 366, gol 1869. No 4 e colou aos 36, controle de Salvador 120.8. 208, já não é 63 no 4, certo? Salvador, muito boa tarde, já não é 63 no 4, está passando 1.700 na bomba. Senai 63 no 4, contato radar na decolagem, suba via saída Momo para nível 340. Saída até o nível 340, Senai 63, 14. 4835, chama o centro Recife na frequência 125, decimal 1, alterna 122, decimal 35. 12, 1, 2, 3, 6. Secundária 12835. 366, o gol 1869 com a pista. Gol 1869, completa a aproximação, chimitorre na frequência 118.95. 7.895. Chané 62190, essa é a identificação. Receber chegada a Mari para nível 050, o ajuste na 013. 33050 na Mari, possível WhatsApp? É, 2190, atrasado o WhatsApp. Formalidade, estão deixando a 050. Júlio Salvador, Juliette de Santo Papá, na vertical de Serra, na mais tempo, pronto para o WhatsApp. Sabatango e Juliette no Espaço Papá, nota a última estimativa do controle reportar, lançamento a critério. Este, para fazer.